andando, o remédio santo é arranjar alguém. Não é com lágrimas que seca a ferida, a dor acalma, mas fica a raiz. Nem adianta estar mal com a vida, o que resulta é o que o povo diz. Arranja outra, não fica só assim. Arranja outra para teu carro. Arranja outra, há tantas por aí. Arranja outra que há de passar. Arranja outra, não fica só assim. Arranja outra para teu carro. Arranja outra, há tantas por aí. Arranja outra que há de passar. Não fique só a chorar. Deixa que eu te diga o que sei melhor. Para se esquecer um amor que deserta, a melhor receita é logo outro amor. Não é com lágrimas que seca a ferida, a dor acalma, mas fica a raiz. Nem adianta estar mal com a vida, o que resulta é o que o povo diz. Arranja outra, não fica só assim. Arranja outra para teu par. Arranja outra, há tantas por aí. Arranja outra que há de passar. Arranja outra, não fica só assim. Arranja outra para teu par. Arranja outra, há tantas por aí. Arranja outra que há de passar. Não fique só a chorar. Meu broto me avisou que ia estudar. Ai, ai. E ao cinema eu fui me distrair. Ai, ai. E ao chegar nem pude acreditar. Eu vi meu bem sentado com alguém em frente a mim. Os dois agarradinhos eu notei. Ai, ai. A minha melhor amiga me traiu. Trocavam beijos que eu quase morri. E do princípio ao fim do filme eu chorei. Filme triste que me fez chorar. Filme triste que me fez chorar. E ao chegar em casa, mamãe, meus olhos vermelhos de chorar. Ai, ai. E abraçada a ela eu expliquei: mamãe, o filme foi tão triste que eu chorei. Chegar

Portugal to the world. This is Antenna Web. Thank you.

Paquito! Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Mais vais ser feliz.